Controle de Salvador, muito bom dia, o voo 9715. 715, bom dia, identifique, chegada bom, Felícia para 4, mil pés, Proa de Pelo. Ok, 4 mil, Proa de Pelo. Noite 04, desça para 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray, FAM estabilizado. FAM estabilizado, voo no LS X-Ray, voo no 804. Web 5808, chame Centro Recife, 251, alterna 3325. 251, alterna 3325, Webjet 5898, obrigado. Altímetro 1013, livre taxi, chama para ingresso. Vamos coordenar com o controle. Gente, altímetro 1013, livre taxi, chama para ingresso. Papa Oscar? 0263. Cisque Fox Lima, decola agora da 35, saída Momo, após direto, curva esquerda. Bom dia, identifique, chegada bom, desça para 050, reduza para 259. 050, reduzindo 2509, igual no 607. Salvador, Golf Tango Juliette, informa na terra do rebote. Gente, frequência livre, tenha um bom dia, Golf Tango Juliette. Ok, tenha um bom dia pra você também. Salvador, é o TAM 3201, informação hotel, cópia, confim 360. Chame só 121 decimal 9. Ok, 219, o ATI de vocês está falando que o soletráfico está desoperante até a torre, vou chamar eles lá. 3201, o ATI foi atualizado agora, existe uma demora até começar a transmitir. Valeu, obrigado. Solo Salvador, bom dia, OTAN 320, informação hotel, cobre para Confins 360. Bom dia, está autorizado Confins 360, a Zulu 16, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Eleda, depois direto posição bridge, frequência do controle Salvador, 119.8, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5570, OTAN 3201. Bom dia. OTAN 3201, está autorizado com o FIM 360, Upper Zulu 16 Aerovia, decola da 10, curva direita, na saída da El, com transição Leda, após Leda, voa posição Bridge. 198 é o controle de Salvador, 1186 é a torre, 5570 aciona, antena 3201. Puxe pronto, puxa acionamento 3201. Portana pronto, puxe bem acionamento antena 3201. No 5, velocidade de cada 250. Gente, Gol no 607, reduzo para 2209. 220, Gol no 607. Estabilizado em LS X-Ray, Gol 1804. 1804, complete o LS, chame torre no 836. 86, obrigado. Salvador, bom dia, 3171, informação hotel. 3171, bom dia. Você está autorizado para Guarulhos, no nível de voo 3620, a rota Peruísque 50. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída da El Leda e depois DCT Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6 dúzia. Acione o código 5575 TAN 3171. Copie aí, 3171, Guarulhos 360, abre 50, decolamos da 10. Curva direita, perfil da saída da El Leda, conexão voa de 10. 19.8 é o controle, torre 18.6. Acionamos 5575, posição é a 7. Correto, acuse pronto para puxar acionamento 3171. Reposto, senhor. No 7, no 5, vira pro de dona. Boa noite, dona. Salvador, bom dia. Federal, 9970, informação hotel, atinge 150. 9970, identifique, chegada é a Mari, desça ao 060, reduza para 259. Reduza para 259, 060 na Mari, Federal, 9970. Posso autorizar o valor até na presente? Falar um pouquinho. Agora estimado Paulo Afonso. Bom dia, Papa Oscar, Salvador. Tá se ligando. Papa Tango, Índia, Papa Oscar, Salvador. Cajá. Ficou, né? A cerveja. Se prova não é tudo. Entre Traca e Evandro, você é marquês. Gol 17, 15 superou o tráfego desse para 2 mil pés com 1013, 1715. 2013. Que ia fazer a prova da Gol. Siderão 9970, desça para 5 mil. Via, chegada Mari, 1013. Ou seja, pra calhar, sabe, bateu, mano. Pronto, claro. Ciente, tiro 607, mantenha 050, pois existe tráfego. 050, vamos dar. É, vamos dar de prova. Que bom, rapaz. Você vê que a escola da Via é boa, o cara vai pra Tão, outro vai pra Gol. Senhores aeronavegantes, atenção pra frequência do controle, pois já está atrapalhando o serviço, Camilo. O cara fica no inferno em qualquer lugar. Pra qualquer lugar é bom. Gol 1607, início de vetoração direita, proa 240, ao estabilizar na proa 240, descer para 2000, ajustado 1093, limitado pelo localizador. Gol 1705, está autorizado a aproximação em LS. Ok. Correto, mas... Whisky Fox Lima, suba para o nível 100. Gol 1897, descendo para 4000 com 1013. Eu não vi a voz dos caras ainda. Sideral 9970, libera restrição de altitude, desça para 3000 pés, reitero 1013. Gol 607, esquerda, proa 1620. O próximo vetor será para o localizador. Sideral 1620, gol 607. Sideral 9970, está muito veloz. Velocidade 220, número 3 para pouso. 897, redução para 220, número 4 para pouso. Gol 1705 no localizador em aproximação, chega o trem, torre 1186. Até gol 1607, passa 3800 na descida para 2000 pés. A 2000 pés, gol 1607. Aeronave tentando contato com o controle, nada entendido. A frequência secundária é 119.35, câmbio. Gol 1607, esquerda até a proa 1320 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Queda 130, gol 1607. Whisky Fox Lima, controle, 5 por 5, prossiga. Anotado, hora certa 0751, prossiga no 85, voo direto. Sideral 9970, desça para 2000 pés e autorizada aproximação ILS ainda número 3 para pouso. Está agora 5 milhas para o externo em aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 1086, gol 1607. Dá para ir vazado. Tem capaz de trocar de botar no olho a mais. Já carreguei é fogo de óleo. Índio Papacho, controle. Não, mas ela é de Índia para baixo, controle. Ele vai ter o caso da flor. Porra, passei na prova da rua agora. Índia para baixo, controle. Brinca o cara que cumpriu as entregas. Aí, como é que o cara fez? Aí, tá do mesmo. Agora, a complicação para liberar o CTS. Thank you. 8897 Salvador. Reduza para 180 nós, 180 nós. Desça para 2000 pés com essa velocidade, está autorizado ILS à sua frente. Tem aeronave da Sideral procedente de Guarulhos, é 1737. Ele não passou dono ainda. Salvador, bom dia, dá pra passar, Vasco Serra. Vasco Serra, controle. Suba para o 080, contato radar. Salvador, tá 3597, informação ainda. Vai lá, 80, Serra. 3597, desça para 8000 na chegada Bonfim 1013. 5 milhas para o externo, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Índio Papa, Oscar, controle, tá ouvindo bem? Negativo. Você sabe que você conversou durante alguns minutos e atrapalhou por demais a frequência desse controle, não sabe? Negativo. Eu sugiro que das próximas vezes preste atenção à frequência do controle Salvador, por gentileza. Maior profissionalismo. Táxi em frente, Alfa Kilo, reporte para ingressar no Pátio 1, Gol número 607. Alfa Kilo, reportará para ingresso no Pátio 1, Gol número 607. Correto. Seu portão no terminal será o de número 10, ok? Número 10, gente, grato. São 3597, via chegada bom, desça para 2000, reitero 1013. Salvador, bom dia, web 67, 5722. 5722, bom dia. Bom dia, portão 3, ciente da Índia, 320 para Brasília, por gentileza. 320 Brasília, ciente, será coordenado, só um instante para cópia, 5722. Tá, tô guardando, 22. Para o táxi, o TAN 3201, 98 é o POB, 330, alterna Guarulhos. Companhia à frente, até o ponto de espera, dono 0, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1863201. David Taxi, seguindo 21 da companhia, ponto de espera, dono 0, Juliette Alfa, 1863201, bom dia. Bom dia. Para o táxi do Zan 3171 a bordo, 140, 1340, autonomia Galeão. 140, 1340, Galeão, táxi autorizado, ponto de espera no zero, Juliette Alfa, quando pronto, torre 1862, 3171. Juliette Alfa, 1862, obrigado. Sete, vento calmo, altímetro 10 no 3, aguarde pista livre. Guardando, está passando o céu. Zulu, mantém a posição. Geral Zulu 00, direito Luiz 19. Luiz 19, bom dia. Salvador, bom dia. Sideral, 9970, livrando. Confirme que liberou, foi o Sideral 9970. Tem táxi autorizado em frente para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador, Sideral 9970. Livre para o 3, Sideral 9970. No 607, após a passagem aí do Airbus que vai cruzar a sua proa, pode prosseguir para o portão número 10, 1607. Para o portão 10, após a passagem do Tango, no 607. Pelo Zulu, atenta a esteira do Boeing autorizada a decolagem, vento norte 3 nós. Bom dia, TAN 3171, ponte de espera, pronto. 3171, bom dia, Marcão, bom dia. Tchau. Estão no Salvador, bom dia, Gol 1897, vibrando pela Fox. 1897, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo, e vai prosseguir até o portão número 9 aqui no terminal, 1897. Alfa Kilo, prosseguindo ao portão 9, Gol 1897. Correto.